Sul FM79. Eu quero só você. Me querida, você sabe. Pra sempre com você. Eu quero só você. Eu só penso em você. Eu só penso em você. Fica comigo, vai. Fica comigo, que eu quero só você. Eu quero só você. Yeah. Pra sempre. Sua beleza natural que me fascina, seu jeito especial, seu corpo me alucina. Jeito de menina em corpo de mulher, deixa de drama, eu sei o que você quer. É pra você, cada verso que eu componho, porque você é a princesa dos meus sonhos. Me chama de louco como você quiser, porque eu vou te levar a um lugar qualquer. Baby girl, você é tudo que eu preciso. Eu quero ser a razão do teu sorriso. Tava largado sem motivos pra viver, mas isso mudou quando eu conheci você. Cada minuto que passa eu penso em você. Você é tão perfeito, eu não consigo te esquecer. Eu quero você pra mim, tipo assim, só por uma noite que nunca tenha fim. Eu quero só você, yeah, pra sempre com você. Porque eu só penso em você, yeah. Fica comigo que eu quero só você. Eu quero só você, yeah, pra sempre com você. Porque eu só penso em você, yeah. Fica comigo que eu quero só você. Ei, pele morena tipo da cor do pecado. É aquele tipo de mina que me deixa virado. Dando rolê na praia com essa mina do lado. Tô vivendo o presente sem pensar no passado. E à noite a sua pele reluz o brilho da lua. Te conto as minhas histórias, você me conta as suas. Eu quero você pra mim, tipo assim, só por uma noite que nunca tenha fim.